se judia, deve ser um vício ou terapia. E pra relaxar, quando terminar, pense que quer só mais uma vez. Tá louco, enfia, muita energia, perde todo dia, quando eu falo assim, academia. Tudo que eu queria, pra você judia, deve ser um vício ou terapia. E pra relaxar, quando terminar, pense que quer só mais uma vez. Bonita, bonita. Chega, mulher, chega, chega. Mais uma vez, você quer? Faz nem 10 minutos que a gente parou. Que calor, quanto amor. Me pede mais, muito mais. Pra te ver feliz, eu vou além de mim. Tô sem ar, mas não vou parar. E vai passar a madrugada, é mesmo? Querendo mais de hora em hora. Eu tenho que me preparar, porque você não vem brincar. Para um pouquinho e continua. Para um pouquinho e continua. E não tem hora pra parar. Tá louco, enfia. Quanta energia, pede todo dia. Tô em farmácia, academia. Tudo que eu queria, mas você judia. Deve ser um vício, terapia. E pra relaxar, quando terminar, finge que quer só mais uma vez. Tá louco, enfia. Quanta energia, pede todo dia. Tô em farmácia, academia. Tudo que eu queria, mas você judia. Deve ser um vício, terapia. E pra relaxar, quando terminar, finge que quer só mais uma vez. Diz aí, Lisa, pode dizer, fica aí. Mais uma vez, você quer? Faz nem 10 minutos que a gente parou. Que calor, quanto amor. Me pede mais, muito mais. Pra te ver feliz, eu vou além de mim. Tô sem ar, mas não vou parar. E vai passar a madrugada, ela quer mais. Querendo mais de hora em hora. Ela quer mais. Eu tenho que me preparar, porque você não vem brincar. Mas o quê? Para um pouquinho e continua. Mais um pouquinho e continua. E não tem hora pra dar. Quanta energia, perde todo dia. Tô em farmácia e academia. Tudo que eu queria, mas você judia. Deve ser um vício, terapia. E pra relaxar, quando terminar, mente que quer só mais uma vez. Do pagode fazendo aquele pagodinho diferente, aquele pagodinho que todos nós gostamos. Que quer só mais uma vez. É isso. Oi, meu compadre Bruno. A gente tem que dar amor, carinho a ela. Muito. Zoiudo.